Fecha os teus olhos. Quero pedir que você ore nesse momento, irmão. Eu não posso, Senhor, ser um daqueles que, até por ignorância, em desobediência, viveu uma vida tão corrida, tão sufocada, tão sem descanso. Eu preciso aprender a descansar no Senhor. Mas, Senhor, não é aprender a descansar no meio da minha complexa vida. Não é aprender a acreditar que o Senhor vai me salvar e a minha vida vai continuar com os mesmos amaranhados de complexidades, de modernidades, de recursos terrenos, de sonhos, ansiedades. Não, Senhor, eu quero aprender a descansar, porque o Senhor está me ensinando a ter uma vida mais simples. Mais simples. Primeiro desafio do Senhor a cada um de nós nesta noite. O que é que há em nós que deve ser cortado? Eu estou vivendo dependente disso, daquilo, aquilo outro. Eu tenho isso, eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho que ter, eu tenho que me ocupar daquilo. Eu tenho isso na minha agenda, eu tenho aquele compromisso. Senhor, quais são as coisas que podem ser podadas da minha vida? Minha agenda é tomada, eu já começo o dia, não sei, não vai dar tempo, não vai dar conta, não vou dar conta, é coisa demais essa semana. Não... Senhor, quais são as coisas que eu tenho que cortar, riscar, porque eu quero uma vida mais simples. E todos nós, talvez, temos que orar assim: Senhor, eu não consigo, eu não sei como simplificar. Mas eu me exponho ao Teu Espírito Santo. Quero simplicidade, Senhor. Nos elementos da Tua palavra. Eu quero simplicidade na disciplina espiritual. Simplicidade na oração. Simplicidade na adoração. Simplicidade para ter tempo em todas estas coisas da comunhão com o Senhor. Ore a Ele. Declare isso a Ele. Se você pode declarar a Ele nesta noite: eu reconheço, Senhor, que até com a minha pobreza em tantas coisas, até na ausência de alguns recursos que eu queria tanto, eu estou embaraçado, não tenho tempo, a vida é uma correria, eu tenho que me ocupar com um mundo de coisas que não frutificam, não me trazem, às vezes, nem um retorno financeiro, as coisas ficam travadas. Senhor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um mundo de coisas que só me roubam o tempo, só me trazem confusão, não rendem nada, Senhor. E eu quero viver mais simples. Se você pode dizer isso a Ele, fique de pé. Declare: Senhor, eu quero, no meu trabalho, na minha vida em família, nos meus estudos, na minha vida com o Senhor, eu quero mais simplicidade. Eu coloquei que orar a Deus, buscar a Deus, estudar a Bíblia é uma coisa assim tão mais complexa e eu não dou conta. Então eu acabo me frustrando. Mas, Senhor, eu quero que isso seja uma coisa simples. Meu relacionamento contigo, uma coisa simples. Eu quero experiência, Senhor, nestes próximos dias, de ver o Senhor fluindo no simples. Eu não preciso me gastar, me esfolar para ver se eu faço, se consigo, se Deus se manifesta, se Deus faz, se acontece. Eu só preciso de uma simplicidade na minha vida para ter tempo de ir adorar o Senhor, de ir orar, de ler a palavra e meditar na palavra. E o Senhor vem e começa a executar tudo o que Ele tem para mim. Se você crê nisso, levante as suas mãos, levante a sua voz. Declare ao Senhor, confesse a Ele: eu me arrependo, Senhor, porque eu muitas vezes estou buscando resposta do Senhor, estou pedindo socorro, mas na verdade eu preciso é ser mais simples. Simplificar as coisas para que o Senhor possa vir com mais graça sobre a minha vida. Saia do seu lugar e venha aqui no altar, venha aqui à frente. Você vem para entregar, Senhor. Eu estou entregando ao Senhor estas coisas, tanto o projeto, o planejamento, a ansiedade, até mesmo a convicção de necessidade, eu estou entregando ao Senhor. Estou entregando ao Senhor também aquelas coisas que eu já tomei, que são embaraço visível na minha vida. Eu mesmo não estou dando conta mais, Senhor. Eu compliquei demais, eu compliquei tudo, Senhor. Eu estou entregando no teu altar. Eu quero experimentar do teu Espírito Santo simplicidade nestas coisas. Você pode sair do seu lugar e declarar isso a Ele aqui. Senhor, na verdade é aqui dentro de mim. Sentimentos. Está tudo tão complexo, Deus. Tão emaranhado. Não sei, Senhor, o que fazer. Mas eu coloco no teu altar toda a minha vida. Eu coloco no teu altar toda a minha vida, Senhor. Talvez seja o teu trabalho, irmão, que no princípio parecia ser uma porta abençoada de Deus, mas você não tem como fugir disso. Te roubou o tempo com a família. Te roubou o tempo com Deus. Nem fisicamente você está dando conta. Põe diante do Senhor: Senhor, me ensina a entregar, a abrir mão. Me ensina a simplificar a minha vida. Sai do seu lugar e vem ao altar do Senhor. Quero pedir aos irmãos, intercessores, os líderes de célula, que venham aqui estar com cada vida que está aqui no altar. Talvez sejam as expectativas espirituais de um mover de Deus, de alguma coisa sobrenatural acontecendo. Isso te fez perder a simplicidade de ir sozinho para diante do Senhor, levantar a voz num culto e adorar o Senhor. Seja honesto com o Senhor e apenas diga: Senhor, eu não tenho nem forças para dizer, mas eu estou declarando ao Senhor. Está no teu altar tudo aquilo que se tornou complexo na minha vida. Corro, corro e não chego a lugar nenhum. Estou embaraçado, cheio de coisas. E nada disso contribui mesmo. Talvez você tenha vindo aqui convite de alguém e nem pertence à igreja. É um católico, um espírita, ou tem a sua religião. Mas a palavra de Deus está falando ao seu coração. Você quer dizer ao Senhor: Senhor, venha ser Senhor da minha vida. Venha ser Senhor da minha vida. Venha ser autoridade na minha vida. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente receber esta oração. Quero descobrir o segredo de ser simples, Senhor. Contudo, eu quero ver o Senhor agindo. Eu achava que era naquele caminho, mas, Senhor, eu quero ver o Senhor agindo na simplicidade, na absurda simplicidade do teu reino, Senhor. Das tuas coisas, Senhor. Você está, ore por você, ore pelo irmão que está ao seu lado, abro mão do meu raciocínio, da minha lógica, da minha axiologia. Crer que tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. Faça do teu jeito, Jesus.